Será eu que te deixava ou você que me perdia no quadrado da janela? Onde a linha principia, a saudade é uma vela, a tristeza é tão macia. Saudade não cabia, você não diria nada, então eu nada diria, ficaria combinada. Um acordo se faria, sem rumor e sem palavra, sem dor, sem melancolia. Você não me deixava e nem eu te perderia. Você

O sol despontando raiou o dia. O olhar de mar amarazulou. Vai dançar o frevo na avenida. Vai abrir janelas pro nosso amor. Não lhe amo, Mara Morena, manhosa Mara, maravilhosa, morre, Mara, morrerá. Me dá um beijo, vigia um beijo, peca um beijo, me dá um beijo, é madrugada. E o sol despontando, raiou o dia. Não lhe amo, Mara Morena, manhosa Mara, maravilhosa, morre, Mara, morrerá. Me dá um beijo, vigia um beijo, peca um beijo, me dá um beijo, vigia um beijo. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, todos os domingos, das 11 ao meio-dia. Agora a Orquestra Fiorenta. Mandar um beijo pra Melina, querida amiga de Curitiba. Amarração do amor. Rádio Campeche é uma rádio comunitária. Astrologia, alquimia, mapa astral. Moqueca Tiri no ar pela Rádio Campeche. No fundo estamos ouvindo os trigêmeos vocalistas. É de Cococó. É, isso existe. Anos 70, Brasil, um compacto. Lá do lado, Moqueca, rolou Gilberto Gil, Não Tenho Medo da Morte. Isadora Mello, Partilha, música de Juliana Holanda. Celso Fonseca, Você Não Entende de Nada. Fiote, parceria com Emicida, Gente Bonita. Elza Soares, Maria de Vila Matilde. Chicas, Um Beijo para Amora Pera. Geraldinos e Arquibaldos. Alceu Valença com Geraldo Azevedo, Me Dá Um Beijo. Orquestra Piorenta, Amarração do Amor, mandar um beijo, um abraço apertado para Melina Mulazani. E no fundo estamos ouvindo essa relíquia. Toda quarta-feira tem Choro Xadrez. Isaltina de Assunção Farias, 473. Rio Tavares, Vila Cruz. R$7 no tocado ou 10 no couvert artístico. É o Samba na Cozinha do Álvaro. Piano, um choro maravilhoso. Aos sábados, no Pátio Biergarten, tem o Samba da Zizinha. E aos domingos, Samba da Castanheira. Vamos lá, Rosália de Souza. Podem me prender, podem me bater. Podem me prender, podem me bater. Podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. Oi, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. Oi, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. We'll be right back. daqui do morro eu não saio não. Daqui do morro eu não saio não. Samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Mãe Oxum, me dá licença, que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Marinheiro, ê, marinheiro, a marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Tu te lembras da partida, acenaste um pano branco, mãos ao ar, fala contida, choro preso em acalanto. Deixe as costas pra areia, não voltaste nunca mais. E hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz. Desejo do bem. que a semente no samba é só pra quem tem. Vai, meu canto vai satisfazer a nação melodia. Inspire aqueles que têm grandes sonhos a realizar. Coração é quem manda na terra do amor, do desejo. Você vai provar que semente do samba tem força pra enraizar. Quando a vontade do sonho real vem à tona, não há olho grande ou mandinga pra me derrubar. A grande fortaleza se ergue pela energia do acreditar. E a onda que vem é bonança pra nos transformar. Resta agora esta satisfação, dividir alegria e sorrir pouco a pouco pro sonho não se acabar. Com os bambas eu tenho prazer de no meu dia a dia me aprimorar. Para nos quatro cantos do mundo recado entoar. Vai, meu canto, vai agradecer a esperança do povo. Invade a alma de quem me partilha o desejo do bem. Supera essas pragas que insistem em minar o meu ouro. Mostra que a semente do samba é só pra quem tem. Vai, meu canto, vai satisfazer a nação melodia. Inspire aqueles que têm grandes sonhos a realizar. Coração é quem manda na terra do amor, do desejo. Você vai provar que semente do samba tem força pra enraizar. Quando a vontade do sonho real vem à tona, não há olho grande ou mandinga pra me derrubar. A grande fortaleza se ergue pela energia do acreditar. E a onda que vem é bonança pra nos transformar. Resta agora esta satisfação, dividir alegria e sorrir pouco a pouco pro sonho não se acabar. Com os bambas eu tenho prazer de no meu dia a dia me aprimorar. Para nos quatro cantos do mundo, recado entoar. Vai, meu canto, vai agradecer a esperança do povo. Invade a alma de quem me partilha o desejo do bem. O desejo do bem. Supera essas pragas que insistem em minar o meu ouro. Mostra que a semente do samba é só pra quem tem. Vai, meu canto, vai satisfazer a nação melodia. Inspira aqueles que têm grandes sonhos a realizar. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, todos os domingos, das 11 ao meio-dia, 98.3 FM, ou pelo streaming radiocampeche.radio12345.com. Agora vamos atender mais um pedido, chegou pela Conceição, tocar pela primeira vez no Moqueca de Siri Lineker. Interpretando de Chico Buarque, Geni e o Zeppelin, com o maravilhoso teclado do Chicão. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Nasce assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazaretos, dos moleques de internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde,

ao final do Moqueca de Siri, programa que vai ao ar todos os domingos, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche. Lado B tocamos, depois dos Trigêmeos Vocalistas, com Ed Cococó, veio Rosália de Souza, Opinião, Tereza Cristine, Grupo Semente, Acalanto, Flávio Oliveira, Semente do Samba, a Eline Querichicão, interpretando Geninho Zeppelin, de Chico Buarque, Cássia Heller, A Cuca Te Pega, Chico Sainz, Nação Zumbi, O Cidadão do Mundo, Estamos Ouvindo ao Fundo, Rima Pobre. E vamos terminar o programa ouvindo Oriente, Brasil Colônia. Presta atenção na letra dessa música. Saúde, paz, trabalho, sorte, saudações rubro-negras. E no ano que vem tem mais. Que surge a verdade em meio ao prejuízo. Manda quem pode, Odebrecht, quem tem juízo. Povo desunido numa guerra de partidos. Brasil colônia, próximo capítulo aqui. Nunca houve independência e o povo pobre continua sendo escravo. O governo te rouba cada centavo. E o plano da previdência é o sexagenário. Terra de Cabral. Quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Meritocracia sem ensino fundamental. Escravidão moderna, era colonial. Em agosto tem folclore na colônia. Sassis, pererês e urnas eletrônicas. Eu já dei nome aos bois. Voto errado, então não reclama depois. Ora, pois, a corrente no pescoço do trabalhador. E agora quer dar um golpe de Estado. Deixo dois recados antes que eu me esqueça. Eu não sou de esquerda e não voto no Bolsonaro. Desde muito tempo atrás. Muito tempo atrás, quase desde Pero Vaz, nunca teve vez, nem voz das favelas aos faróis, oprimidos desde os portugueses e espanhóis, muitos contra os poucos prós, segue a conta pra nós, o mesmo ônus 500 anos após, desde Dom Pedro I que o Brasil é terceiro mundo, desde Dom Pedro II que ainda somos controlados por terceiros, ansiando o 13º, mas em desigualdade ainda estamos entre os péssimos primeiros, empréstimos em dinheiro e quem fez o rombo, os filhos de Colombo, os filhos de Quilombo, quem são os herdeiros? Antes preso na corrente do branco, hoje na conta corrente do banco. Assassinatos seguem padrões de cores, pensamentos francos e Marielles Franco atraem franco atiradores. Mas cansados de ouvir ordens dos mestres da colônia, os serviçais viraram mestres de cerimônia e trouxeram uma nova corrente de pensamento. Conhecimento é empoderamento contra os opressores. O grito de independência é declamado todo dia nos saraus de poesia, mas nessa fotografia não vemos um homem no cavalo branco. Vemos mulheres e jovens negros da periferia, escrevendo a própria carta de alforria. Educação é a nova abolição da escravatura, e cada verso no papel, a certeza que a cultura liberta mais que a assinatura da princesa Isabel. Lágrimas de sangue escorrem dos filhos desse solo e irrigam esse solo. Crianças pedem cole, a pátria mãe se isola, que os órfãos chorem longe. As margens do que importa, o poder, a preferência, que Deus me ajude, Lázaro. Pois eu não sou politizado, a esquerda e a direita são duas asas do mesmo pássaro. Passeiam racistas, machistas, homofóbicos, etnocentristas há seis séculos. E só passaram nós, foram mais de 6 bilhões de óbitos. Queimaram arquivos, motivos, queimaram motivações e ainda estamos vivos. Mas queimaram meus ancestrais, veneno nos livros, o que já foi não volta. Quem disse que já nos livramos disso? E as cotas espirituais, quem cede? Ou melhor, quem assume esse compromisso de reequilibrar a balança da ordem natural do universo? Essa é a revolta da chibata inverso. Senti um incômodo, então ajusta a carapuça, porque eu bato na batida pra não arrebentar tua fuça. Intolerância fede, ignorância é febre. Infelizmente, até quando o Brasil doente? Eu já não consigo mais ver a diferença dos dias de hoje pra 64. A ditadura continua aqui, eles só falsificam a liberdade, mudam a tinta e trocam as bordas do quadro. E é tanto enquadro dentro das rodas de rima que a nossa revolta faz o rap ser inadequado. safado. E eu pergunto pra polícia, isso vai até quando? E eu canto pra tentar mudar as leis estúpidas do estilo Jânio Quadros. A repressão tem roupa, a farda segue a moda. E é foda pensar que quem tinha que proteger é que incomoda. A raiva é só uma gota e a revolução é um copo. Não é coincidência a eleição ser o ano da Copa. O Neymar entra em campo e o povo vai à loucura. Mas ninguém se importa se na favela vai ter cultura. Hoje o rap salva mais que a viatura. Que enquadra a boca, pega a escama e leva pra cheirar na prefeitura. Quase todo político é farinha do mesmo saco. Melhor, ele cheira a farinha do mesmo saco. Pior, pensar que a cada 4 anos é a mesma merda. É hora de agir, reclama disso, tá um saco, ó. Somos ativistas do asfalto. Quem luta pelo próximo nunca vai ter um dia de folga. E a gente não vai descansar enquanto ainda ocorrerem casos como os casos de Maria e Olga. Polícia é ruim pra ajudar, mas boa em acusar. E na hora de implantar o flagra, quem que vai tá lá? Milícia é boa em raptar, parece Bagdá. E o pique tá chacina em toda quebra que nem Maricá. Me marcou. O brasileiro já nasce vestindo algema. Mas pra quem tem dinheiro, isso não é problema. Mas pra quem nasce sem grana, eu recomendo estudar. A inteligência é a maior revolução contra o sistema. Nada Santo Sante, Cid da minha city. Chapa quente brasa, isso em nossa causa. Oposição atira pedra, mas que catapulta. Caixão tá lindo aí pro corpo que sepulta. Se ser puta, render-se por dinheiro. O que dizer de quem vendeu o solo brasileiro? Brasil colônia, só insônia para o pobre. Terras e luxo pra imigrante do século XIX. Meio a antas e hienas, na selva vou seguindo. Me fizeram decorar, mas jamais amar o hino. Protagonista na cena, omissão na missão. Condena antissistema, GOG problema. Quase deu perda total na esquerda nacional. Agora é juntar cacos, fortes fatos, grave geral. Antes que eu esqueça ou perca a paciência, me diz qual ciência. E sem prova se comprova em Vossa Excelência. Martelo batido, prego sente na cabeça o vazio do que sonha. Fogo no pavio, estopim no barril. Brasil coronha, MC sem cerimônia. Fumar ou não maconha não me impede que me oponha. A discriminação, juiz infeliz. Sem juízo no improviso, lucro vira prejuízo. Traficante e usuário trancafiados no mesmo piso. Baseado em quilo é tráfico, muito peso. Pego vai preso, soube ela sai ileso. Mas não pise na grama, descriminalização. E uma gama de manos e manas sem grana pra advogado. Não iriam ver o sol nascer quadrado. Ao contrário que se vê, radiografia do estado. Promotor público tem em cada município brasileiro. Defensoria, agulha no palheiro. Quem bate panela não se comove, não chia. Se quem despeja, usufrui de auxílio moradia. Maior fatia do bolo, sem dar ingrediente pra receita. Eis a fome de ganância da direita. A única parte que importa pra esses caras do que é público é o dinheiro público. A população mesmo não interessa. Interessa na medida que ela possa ser explorada. E para ser explorada tem que ser desinstruída, tem que ser alienada. Em Brasília, 19 horas.